ligado! Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Nova. A drogaria Poupe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Hora certa. 14:40. Laboratório São Manuel. Tem uma unidade para lhe atender no centro da cidade. Atendimento a particulares, Unimed, Prever, Usina São Manuel, Usina da Barra e todos os convênios da cidade e região. No centro da cidade, Laboratório São Manuel atende de segunda a sexta-feira, das 6:30 da manhã às 5:30 da tarde. E aos sábados, das 7:00 da manhã às 11:00. Laboratório São Manuel, Avenida Irmã Sintra, número 579. Atendimento pelo telefone 3841-4000. Na Drogaria São Geraldo, sua saúde é a nossa meta. Atendendo aos convênios Solucar, Pratanet, Água Nova, Funcional e Agropecuária Abreu. Drogaria São Geraldo, na Vila São Geraldo, na Rua Arthur de Ossi, número 281. Telefone 3842-2071. Torres Engenharia apresenta o lançamento do ano em São Manuel. Torres de São Manuel, torre exclusiva com 2 elevadores. Apartamentos de 53,8 metros quadrados, com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, varanda gourmet e opções de 2 vagas. Lazer completo com piscina, academia, salão de festa, churrasqueira, salão de jogos, playground, praça, pet place e muito mais. Financiamento pela Caixa. Condição especial de lançamento. Plantão de vendas fica na rua Ângelo Pascotto, número 36. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp 11 93027 7828 ou acesse www.torresdesaomanuel.com.br. Torres Engenharia. Um filho muda tudo. E para entrar na nova fase da vida, papais e mamães podem contar com o curso de gestantes da Unimed Botucatu. Gratuito e aberto à população, o curso de uma semana ajuda a esclarecer as principais dúvidas comuns durante a gestação e nos primeiros meses do recém-nascido. Curso de gestantes Unimed Botucatu, de 7 a 11 de novembro. Faça sua inscrição. 14-3811-4503. A Igreja da Graça em São Manuel tem como dirigente o pastor Luciano Silva, que convida a todos para a seguinte programação. Toda quarta-feira, às 9 da manhã. 15:00 da tarde e 19:30 da noite, tem culto da família. Toda sexta-feira, às 9 da manhã, 15:00 da tarde e 19:30 da noite, tem culto de libertação. E todo domingo, tem culto de adoração a Deus, às 8:00 da manhã e às 18:00 da tarde. A Igreja da Graça fica no centro da cidade, na Rua 15 de Novembro, 395, Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja do Missionário R.R. Soares. Eleições 2022. A Rádio Nova, nesse segundo turno, preparou uma cobertura completa em toda a cidade para te deixar bem informado. Toda a nossa equipe estará empenhada informando tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Eleições 2022 tem o apoio de Torres Engenharia e Casa de Carnes e Rotisserie Frangolândia. Transmissão ao vivo em áudio e vídeo pelas nossas plataformas. Acesse www.novasamanuel.com.br. Rádio Nova, nas eleições 2022. O sucesso está de volta. Rádio Nova. Rádio Nova. Ligue, Rádio Nova. Participe. A tarde é nova. Vamos agradecer aos patrocinadores do A Tarde é Nova? Vamos lá, gente. Cidi Lanches, o melhor lanche da cidade. Alô Sérgio, alô Solange, X-salada, muito bom. X-egg, muito bom. X-tudo, X-tudão, aquele lanche bem grande, muito bom. Falar o que do lanche do Sérgio e da Solange? O melhor lanche da cidade, o mais delicioso. O Sérgio e a Solange sempre caprichando. há muitos e muitos anos atendendo a clientela de São Manuel e da região Cidy Lanches, no centro da cidade. Trabalho realmente profissional do Sérgio e da Solange. Hoje eu tô caprichando, hein, Sérgio? Hoje eu tô caprichando mais do que nunca, hein, Solange? Cidy Lanches. Alô, Sérgio, alô, Solange, aqui pertinho da Rádio Nova. Cidy Lanches também conosco no A Tarde é Nova. Cidy Lanches, o lanche mais tradicional de São Manuel. Feito pelo Sérgio e pela Solange. Experimente. São 40 anos de bom atendimento e bom sabor. Horário especial de atendimento das 11 da manhã às 2h30 da tarde. E à noite, das 6h15 às 10 horas. Cidy Lanches atende no sistema drive-thru. Você liga 3842-3174. Pede e vem buscar. É rapidinho. Cidy Lanches, na Praça do Jardim Público, pertinho da Rádio Nova. É, Cidy Lanches. Eu falo aqui também da Vidrocor Tintas. Promoção na Vidrocor Tinta Souvenir feita na máquina, com desconto de 20%. É impressionante o sucesso que a promoção está fazendo. E olha que para uma promoção fazer sucesso, é que a promoção tem que ser boa mesmo. Tá certo que tinta souvenir tem muita qualidade. Tá certo que 20% de desconto em souvenir, tinta feita na máquina, é um big desconto. Então corre para a Vidrocor. Só falta você aproveitar. Vidrocor em São Manuel, ali perto da Praça Tonico Tinoco, na Avenida José Horácio Melão. Peça pelo zap, o número 991484798. 991484798. Vidrocor Tintas também conosco no A Tarde é Nova. Vidrocor, uma loja diferenciada no ramo de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Trabalhamos com as marcas Souvenir e Futura. Vai pintar? Passe na Vidrocor. Parcelamos suas compras nos cartões no preço a prazo e à vista tem desconto. Só não vai pintar se não quiser. Se a sua dúvida é na cor, a Vidrocor tem o trabalho antes e depois, que projeta várias versões de cores para você escolher. Amigo pintor, venha ser nosso parceiro. Você só tem a ganhar. Vidrocor Tintas, com disque entrega em São Manuel. 3841-2450 e o WhatsApp 991-484798. Vamos falando também do Café São Manuel do nosso amigo Schmidt. Final de ano chegando e vem aí mais uma promoção do Café São Manuel. Então, vai guardando as embalagens do Café São Manuel. Quanto mais embalagens você mandar para promoção, mais chance você tem de ganhar. Mês 12, mês de dezembro, vai acontecer, né, no final do ano, no mês de dezembro, mais uma grande promoção do Café São Manuel. Então, compre o café, tome o café e guarde a embalagem para no mês de dezembro vocês participarem da promoção do Café São Manuel. Você encontra o Café São Manuel lá no Zebuzão, na Coab 1 e também lá em Pratânia. Tem Café São Manuel do nosso amigo Schmidt. Café São Manuel, o café que tem o sabor do paraíso. Você encontra o Café São Manuel nos supermercados da nossa cidade e também da região. Café São Manuel do nosso amigo Schmidt. E vai guardando as embalagens do Café São Manuel. No final do ano tem mais um sorteio aqui na Rádio Nova. Café São Manuel, o sabor do paraíso. É, Café São Manuel. Zebuzão Supermercado. Zebuzão tem em São Manuel, na Avenida São Paulo, na Coab 1. Tem em Pratânia também, toda semana aí por volta da quarta-feira, daí chegam as promoções do Zebuzão para você conferir. Aquela lista enorme de produtos abaixo do preço, você pode pesquisar preços, faz que nem eu. Pesquise preços e faça a comparação dos preços com os preços das promoções do Zebuzão Supermercado. Toda quarta, né, tem a lista das promoções do Zebuzão Supermercado. E as promoções valem para o supermercado Zebuzão de São Manuel e de Pratânia também. Zebuzão Supermercado conosco aqui no A Tarde é Nova. Zebuzão Supermercado. Zebuzão Supermercados, em dois endereços para melhor atender a sua clientela. Em São Manuel, na Avenida São Paulo, número 47, na Coab. E em Pratânia, na Rua Otacílio Nogueira, 577. Zebuzão Supermercado, onde você tem a certeza de pagar menos e recebe suas compras em casa sem pagar a mais por isso. Zebuzão Supermercado é o supermercado da família Munhoz, que atende a sua família com muito carinho. É, Zebuzão Supermercado, Big Power do nosso amigo Má Pereira, facilitando a vida da dona de casa. É, pra senhora limpar a pia da casa, ficar a pia limpinha e perfumada, tirar aquela gordura do fogão que não sai nem com bomba, nem com reza brava, sai aquela gordura que gruda no fogão. Então compra o produto certo lá em Big Power. Para limpar o banheiro e deixar aquele cheiro agradável, né? Tem produto também para a senhora limpar o banheiro da sua casa. Big Power do Má Pereira. Diga onde você vai, eu vou lá. Big Power Produtos de Limpeza. Temos toda a linha de produtos e utensílios, vassouras, baldes, panos e muito mais. Atendemos residências, comércio e empresas. Big Power. Estamos localizados na rua Osório Campos Leite 65. Você sabe onde fica? Eu te ensino. Atrás do Eco Posto Avenida. Big Power, a força da limpeza. Disque entrega 3842-3333. E o WhatsApp 998-946180. Vou varrendo. É, Big Power. Hoje é aniversário do Júlio Reis, não é? Hoje, segunda, dia 24 de outubro, aniversário do Júlio Reis. Com os parabéns da Adriana Reis, toda a família abraçando aí o Júlio Reis pelo aniversário hoje, né, Júlio? Vai ter festa, Júlio? Se for encomendar o bolo, entre em contato com o pessoal lá de Delícia de Casa. Pessoal de Delícia de Casa, que entende de salgados, de bolos, de caldos também. Então, mas reserve... É, reserve aí, né, com um pouco de antecedência, principalmente você que for fazer uma festinha de confraternização. Se o bolo for pequeno, o pessoal faz rápido o bolo. Se for pouco salgado, o pessoal consegue fazer com uma rapidez, né, uma rapidez grande para você. Mas se for uma quantidade enorme de salgados, se for um bolo um pouco mais grande, que nem diz o compadre, um pouco mais graúdo, tem que encomendar com antecedência, tá bom? E o pessoal faz caldos também. Você que de repente fez uma cirurgia, não tem como mastigar, né, para se alimentar, tem que tomar caldos que são reforçados e, né, facilita enquanto você vai se recuperando aí da cirurgia. Então, salgados é com Delícia de Casa, bolos é com Delícia de Casa, caldos é com Delícia de Casa. Também conosco aqui no A Tarde Nova da Isabela e Ricardo. Amor. Delícias de Casa, bolos e salgados, bolos simples e recheados, o bolo com sabor de bolo feito em casa e salgadinhos para festa entregues todos os dias, de Isabelle e Ricardo. Encomendas pelo telefone e WhatsApp 3841-1164. Curta Delícias de Casa em todas as redes sociais e escolha o seu sabor preferido. Falei de todo mundo, não falei? Falei de todo mundo, falei de Cid Lanches, Café São Manuel, Vidrocotintas, Zebuzão Supermercado, Big Power e Delícias de Casa. O meu amigo aqui pedindo a Velha Porteira, né, Luiz? Velha Porteira, é isso? Não, se for possível, toca pra mim a Velha Porteira com Lourenço Lorival. Estamos aqui ouvindo. Tchau, obrigado. Se sobrar um tempinho, depois vai a Velha Porteira, tá bom, meu amigo Luiz? Agora eu vou atender, né? Eu já atendi Dona Isa, falta atender a Lília, a Celina, pessoal que pediu a porta encostada, também bate na porta. Deixa eu ver aqui a Lê Roberta participando também. Boa tarde, Arnaldo. Toca hoje Estelionato Afetivo. Nossa! Com Zé Neto e Cristiano. Oferece pra todo mundo que gosta. Como é que é? Estelionato. Eu tô falando que eu morro e não vejo tudo? Ou eu vejo tudo e não morro? Estelionato Afetivo. Meu Deus do céu. Sorte uma risada. Eu vou tocar, viu? Eu vou tocar. Zé Neto e Cristiano. Estelionato Afetivo. E Douglas e Vinícius. Vamos tocar aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus do céu. Ale Roberta, vamos tocar a música que você pediu. É que eu achei interessante, engraçado o nome da música. Vamos escutar a letra, vai. Simbora, sim. Há pouco tempo atrás, Você está ouvindo A Tarde Nova com Maria Cida. Que legal, bate na porta, Daniel e Samuel. A Jacinta pedindo aqui, depois a gente vai tocar, né? Assim que terminar os comerciais, agora é a hora dos comerciais. Arnaldo, Jacinta Madólio de Areiópolis, boa tarde. Toca aí e manda pra minha mãe, pra tia Cida. Ofereça aí pra Madolaiada de São Manuel, Zé Antônio, Vicente e também o Marcelo, né? E toca Inquilina de Violeiro. É, a gravação, a gente sabe que a primeira gravação de Cacique Pajé, ela pede aqui com Luan Santana e Zezé de Camargo Luciano. Um abraço, então, Jacinta Madólio, a sua mãe, a tia, né? Mandando aí pra Madolaiada de São Manuel, Zé Antônio, Vicente e o Marcelo Madólio também. Depois dos comerciais, a gente toca e vamos tocar depois dos comerciais também. Velha Porteira com Lourenço e Lourival. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Nova. A drogaria Poupe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Hora certa. 15 horas e 6 minutos. Eleições 2022. A Rádio Nova, nesse segundo turno, preparou uma cobertura completa em toda a cidade para te deixar bem informado. Toda a nossa equipe estará empenhada informando tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Eleições 2022 tem o apoio de Torres Engenharia e Casa de Carnes e Rotisserie Frangolândia. Transmissão ao vivo em áudio e vídeo pelas nossas plataformas. Acesse www.novasamanuel.com.br. Rádio Nova, nas eleições 2022. Outubro é o mês de aniversário da Drogaria Poupe Aqui de São Manuel. E nas compras acima de R$30, você concorre a kits de produtos todos os sábados. E no último sábado do mês, 29 de outubro, você concorre a um vale-compras de R$100. Aniversário Poupe Aqui, em São Manuel, na Rua Moraes Gordo, 198, no centro. Disque entregas e novo WhatsApp, 3842-2524. A farmácia da calçada amarela. E aí, tá sem tempo de ir no mercado? Então o Jaú Serve vai por você. Chegou o delivery Jaú Serve. Com ele você faz suas compras de onde estiver e o Jaú Serve entrega no horário combinado. Ou se preferir, pode retirar com hora marcada. Do pãozinho à cerveja, do congelado ao orgânico, da batata ao sabão em pó. Tudo que você precisa tem no delivery Jaú Serve. Experimente agora mesmo. jauserve.com.br. Delivery Jaú Serve. Clicou, pediu, recebeu. Torres Engenharia apresenta o lançamento do ano em São Manuel. Torres de São Manuel, torre exclusiva com dois elevadores. Apartamentos de 53,8 metros quadrados, com dois dormitórios, sendo uma suíte, varanda gourmet e opções de duas vagas. Lazer completo com piscina, academia, salão de festa, churrasqueira, salão de jogos, playground, praça, pet place e muito mais. Financiamento pela Caixa. Condição especial de lançamento. Plantão de vendas fica na rua Ângelo Pascotto, número 36. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp 11 9302 77828 ou acesse www.torresdesaomanuel.com.br. Torres Engenharia. Aqui você sente a diferença. Nova. Eu já te avisei. É mais gostosa. Atenção você que precisa abastecer seu carro ainda hoje. Tá na reserva, né? Olha só os preços do Posto Mais. Gasolina a R$ 4,59 e etanol R$ 3,59. Eu não tô de brincadeira não. É só no Posto Mais que você abastece com combustível de primeira qualidade e preço baixo. Gasolina a R$ 4,59 e etanol R$ 3,59. Posto Mais, no finalzinho da Epitácio Pessoa. O Posto Azul, Posto Mais, é barato demais. Se você quer ouvir o melhor, um single, ouça a melhor. Nova. City Lunch. Lanches, o lanche mais tradicional de São Manuel, feito pelo Sérgio e pela Solange. Experimente, são 40 anos de bom atendimento e bom sabor. Horário especial de atendimento das 11 da manhã às 2h30 da tarde e à noite das 6h15 às 10 horas. Cid Lanches atende no sistema drive-thru. Você liga 3842-3174, pede e vem buscar. É rapidinho. Cid Lanches, na Praça do Jardim Público, pertinho da Rádio Nova. O programa Tarde é Nova tem o gentil oferecimento de Cid Lanches, Café São Manuel, Vidrocor Tintas, Zebuzão Supermercado, Delícias de Casa, Big Power e Paravani Água e Gás. A tarde é minha, é sua, é nova. Zezé de Camargo, Luciano e Luan Santana, regravação aí do Cacique Pajé, Inquilina de Violeiro. Vamos tocar aqui a Paula Fernandes e o Dilcinho, a música Me Ensina. As músicas novas chegando aí também, a gente vai destacando numa tarde nova para você que gosta de saber as novidades também da música, né, sertaneja, da música nacional principalmente. Então vamos lá com o Dilcinho e a Paula Fernandes. A música Me Ensina, 15 e 18. Você não é mais canção. Ô, Dilcinho, ô, Paula Fernandes, ô, Paula Fernandes, ô, Dilcinho, que música bonita. Me ensina. Paula Fernandes e Dilcinho. Vamos tocar aqui agora Nosso Lance, a música nova de Rick Renner, Nosso Lance. Depois vamos tocar a música com Edson e Hudson e Luan Santana. Tem também aqui isso. Luan Santana hoje, o cachê tá dobrado, né, Luan Santana? Vai, Rick Renner. Vai, Luan Santana. Vai, Edson e Hudson. Olha só, isso é só o que ficou do amor. Nosso lance é doente. Rick Renner, Nosso Lance, Rick Renner. 15 e 24, agora tem o Edson e o Hudson e Luan Santana cantando o Nosso Contrato. História linda, hein, Lu? História, arranjo, música, letra, sua voz. A tarde é nova. Apresentação, Maria Cida. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Nova. A drogaria Poupe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Hora certa. 15 horas e 28 minutos. Nova. Nova. Droga Vida, há 23 anos cuidando de sua saúde com carinho e competência. Atende ao programa Farmácia Popular e aos convênios Solucar, Pratanet, Água Nova, Funcional e Agropecuária Abreu. Droga Vida fica localizada na Coab 3, na rua Fiorino Salomão 410. Telefone 3841-2877. Ligue para Nova 3841-3133. Ótica Giana, temos os melhores preços em óculos de grau e óculos solar, nacionais e importados. Ótica Giana fica na rua Epitácio Pessoa, número 404. Telefone 3841-1346. Ótica Giana, pertinho da Rádio Nova. Torres Engenharia apresenta o lançamento do ano em São Manuel. Torres de São Manuel, torre exclusiva. Com dois elevadores, apartamentos de 53,8 metros quadrados, com dois dormitórios, sendo uma suíte, varanda gourmet e opções de duas vagas. Lazer completo com piscina, academia, salão de festa, churrasqueira, salão de jogos, playground, praça, pet place e muito mais. Financiamento pela Caixa. Condição especial de lançamento. Plantão de vendas fica na rua Ângelo Pascotto, número 36. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp 11 93 02 77 828 ou acesse www.torresdesaomanuel.com.br. Torres Engenharia. Temos momentos difíceis na vida. Por isso, é importante um plano funerário que atende às nossas necessidades. Plano de Assistência Familiar Prever de São Manuel. Avenida Irmã Sintra, número 310. Telefone 3841-2404. Eleições 2022. A Rádio Nova, nesse segundo turno, preparou uma cobertura completa em toda a cidade para te deixar bem informado. Toda a nossa equipe estará empenhada informando tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Eleições 2022 tem o apoio de Torres Engenharia e Casa de Carnes e Rotisserie Frangolândia. Transmissão ao vivo em áudio e vídeo pelas nossas plataformas. Acesse www.novasamanuel.com.br. Rádio Nova, nas eleições 2022. Meu nome é Celso e sou produtor de café em Avaré. Encontrei no Sicaf um parceiro que atende às minhas necessidades. É no Sicaf que faço o benefício e o armazenamento da minha produção, pois lá contar com equipamento eficiente e pessoas que sabem fazer o serviço. Além disso, aproveito o armazém para guardar a minha produção e que fica coberta por um seguro. Assim, eu não corro o risco de manter a produção na propriedade. Na hora da comercialização, ainda me beneficio do relacionamento e do conhecimento do Gonzaga do Sicaf. Para atingir preços bons, posso dizer que estou muito satisfeito com esta parceria, que acabou se tornando uma amizade. Sicaf em São Manuel fica na Avenida José Horácio Melão, 1705. A Igreja da Graça em São Manuel tem como dirigente o pastor Luciano Silva, que convida a todos para a seguinte programação. Toda quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7:30 da noite, tem culto da família. Toda sexta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7:30 da noite, tem culto de libertação. E todo domingo, tem culto de adoração a Deus, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. A Igreja da Graça fica no centro da cidade, na rua 15 de novembro, 395. Igreja Internacional da Graça de Deus, a igreja do missionário R.R. Soares. O programa Tarde é Nova tem o gentil oferecimento de Cid Lanches, o lanche mais saboroso da cidade. Café São Manuel, o gostinho do paraíso. Vidrocor Tintas, o atendimento nota mil. Zebuzão Supermercado, onde você tem a certeza de pagar menos. Delícias de Casa, bolos e salgadinhos feitos lá em casa. Big Power, a força da limpeza. E Paravani Água e Gás, Água Cristal, Fonte Santa Bárbara. O sucesso está de volta. Rádio Nova. Rádio Nova. A Tarde é Nova. O melhor da sua programação. É a Soraya Moraes cantando Caminho no Deserto. Qual que é o seu deserto, hein? Qual que é o seu problema? Qual que é? Desemprego? Deus é maior. Uma doença? Deus é maior. O mal de amor? Deus é maior. Doença de origem física, mental, espiritual? Deus é maior. Deus continua fazendo milagres. A fé é sua. De repente você fala assim, nossa, mas a minha fé está adormecida, eu nem sei se tem fé. Tem, todo mundo tem fé. Eu nem sei se eu tenho fé, Arnaldo. Tem fé sim. Lá no fundo, no seu íntimo, você sabe que você tem fé. Até quem se diz ateu, que não acredita em Deus, não acredita em nada, até a pessoa que, né, se classifica como, né, o homem, a mulher, fala que, eu sou ateu, eu sou ateia. Na hora do desespero, a pessoa grita, ai meu Deus, Então, sempre na hora da angústia, que é a hora que mais as pessoas lembram de Deus, né? Não esqueça que tudo pode. De repente, o seu problema não é nada para Deus. Basta você depositar fé nele, não temer, não duvidar, e o milagre acontece. A medicina faz a sua parte, nós, homens e mulheres, fazemos as nossas partes aqui, mas a gente é limitado, né? Nós somos limitados. Quando sai do controle, quando parece que ninguém pode mais resolver o nosso problema, daí entra as mãos de Deus. Entra as mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Gostei desse hino, viu? Caminho no Deserto, Soraya Moraes. Para reforçar sua fé em Deus, para reforçar sua fé em Jesus nesta segunda-feira. Tocar mais uma música, a gente já volta aqui pro encerramento do programa A Tarde é Nova, hein? Aô! É o Pablo cantando a nossa canção, 15:42. Ele canta bonito, hein? É o Pablo cantando a música, a nossa canção, 15:44. A direção geral da Rádio 9 é da Maria Fernanda de Barro de Santos, e a gente está colocando um ponto final no programa Tarde Nova dessa segunda, dia 24 de outubro, ano 2022. Daqui a pouquinho tem Luiz Augusto com Fim de Tarde, com músicas nacionais e internacionais, e a gente vai se despedindo. A Tarde Nova no oferecimento de Big Power, do Má Pereira, Delícia de Casa, da Isabela e Ricardo, Zebuzão Supermercado, tem Zebuzão em São Manuel, na Avenida São Paulo, e tem também lá em Pratânia. Vidrocotintas, na Avenida José Horácio Melão, ali pertinho da Praça Tonico Tinoco. Café São Manuel, do nosso amigo Chimite. E Cid Lanches, aqui pertinho da Rádio Nova. Alô Sérgio, alô Solange, os patrocinadores do programa A Tarde é Nova. Eu, Arnaldo Pereira, estou me despedindo. Eu, né, para os mais íntimos, né, Arnaldo Agostinho Pereira, vou me despedindo, e daqui a pouquinho vem o Fim de Tarde com o Luiz Augusto. Um abraço, gente, eu volto amanhã à 1 da tarde com A Tarde Nova, com bastante músicas bonitas aí para vocês. Um abraço, segue a programação da Rádio Nova. Daqui a pouquinho, Fim de Tarde, Luiz Augusto está chegando para apresentar o seu programa. A drogaria Poupe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Hora certa. 16:01. Eleições 2022. A Rádio Nova, nesse segundo turno, preparou uma cobertura completa em toda a cidade para te deixar bem informado. Toda a nossa equipe estará empenhada informando tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Eleições 2022 tem o apoio de Torres Engenharia e Casa de Carnes e Rotisserie Frangolândia. Transmissão ao vivo em áudio e vídeo pelas nossas plataformas. Acesse www. www.novasamanuel.com.br. Rádio Nova, nas eleições 2022. Ótica Giana, temos os melhores preços em óculos de grau e óculos solar, nacionais e importados. Ótica Giana fica na rua Epitácio Pessoa, número 404. Telefone 3841 1346. Ótica Giana, pertinho da Rádio Nova. Café São Manuel, o café que tem o sabor do paraíso. Você encontra o Café São Manuel nos supermercados da nossa cidade e também da região. Café São Manuel, do nosso amigo Schmidt, e vai guardando as embalagens do Café São Manuel. No final do ano tem mais um sorteio aqui na Rádio Nova. Café São Manuel, o sabor do paraíso. Alencar Distribuidora de Ovos chegou em São Manuel com variedades de ovos, como grandes, extra, jumbo, jumbo especial e vermelho. E o melhor, você pode pedir sem sair de casa pelo Disque Entrega. Telefone WhatsApp 14 99607 0912 ou 3437-1662. Alencar Distribuidora de Ovos tem preços especiais para lanchonetes, padarias, pizzarias e muito mais. Diga que ouviu a propaganda na Rádio Nova e você ganha um super desconto. Alencar Distribuidora de Ovos, localizada na rua 7 de setembro, 445, no centro de São Manuel. Aceitamos cartões de crédito e Pix. Alencar Distribuidora de Ovos. Internet, só se for na Pratanet. Só na Pratanet você tem mais rapidez na conexão e melhor preço da região. 600 mega com TV e roteador por apenas R$ 99,90. 800 mega com TV e roteador por apenas R$ 129,90. E ainda, participe da promoção e indique e ganhe. A cada indicação de contratação você ganha uma mensalidade totalmente grátis. Vem com a gente, Pratanet, nossa melhor conexão é você. Ligue agora, 14-3812-5100 ou acesse prata.net.br. Gisele Ferreira Podóloga, profissional especializada que cuida dos seus pés, tratando unhas encravadas, pés diabéticos e com rachaduras e calos. Agende um horário e cuide melhor dos seus pés com a Gisele Ferreira Podóloga, que atende na clínica Espaço Vida. Telefone 991-326332 ou 3842-1444. Amor. Delícias de casa, bolos e salgados, bolos simples e recheados, o bolo com sabor de bolo feito em casa e salgadinhos para festa entregues todos os dias, de Isabelle e Ricardo. Encomendas pelo telefone e WhatsApp 3841-1164. Curta Delícias de Casa em todas as redes sociais e escolha o seu sabor preferido. Torres Engenharia apresenta o lançamento do ano em São Manuel. Torres de São Manuel, torre exclusiva com dois elevadores. Apartamentos de 53,8 metros quadrados, com dois dormitórios, sendo uma suíte, varanda gourmet e opções de duas vagas. Lazer completo com piscina, academia, salão de festa, churrasqueira, salão de jogos, playground, praça, pet place e muito mais. Financiamento pela Caixa, condição especial de lançamento. Plantão de vendas fica na rua Ângelo Pascotto, número 36. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp 11 93027 7828 ou acesse www.torresdesaomanuel.com.br. Torres Engenharia. EAG Consultoria Contábil. Sabemos o quão complexa é a gestão de todos os departamentos de uma empresa. Por isso, estamos aqui para apoiar, cuidando da administração para que sua empresa fique atualizada. Precisou de assessoria contábil? Entre em contato com EAG Assessoria e Consultoria Contábil. Telefone 3841-6187 ou 14-996-410331 e acesse o nosso site www.eagcontabilidade.com.br. A EAG, agora localizada em novo endereço, na rua 4 de junho, 166, no centro de São Manuel. Mês de aniversário, já o serve. o mês inteiro pra você economizar. Vem pro JaúCef, mês de aniversário, JaúCef, o mês inteiro pra você poder ganhar. Aniversário JaúCef é assim, são vale compras, prêmios em dinheiro, além de ofertas imperdíveis todos os dias pra você. Vem pro JaúCef. Mês de aniversário JaúCef, o mês inteiro pra você economizar. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana a cada safra. Cerca de 10% de nossa área total é demarcada como vegetação natural, protegida e monitorada. Matas ciliares e nascentes também são preservadas. A busca pela qualidade total na usina São Manuel exige um aperfeiçoamento constante, que passa, acima de tudo, pela valorização do ser humano e sua integração com a empresa e a sociedade. Só assim juntamos nossos objetivos, sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. Na hora de saborear um cafezinho, a qualidade conta muito. Café Tesouro, nem que chova tem pó. Na sua próxima compra, não se esqueça da qualidade e do sabor do Café Tesouro. As músicas que fizeram a trilha sonora da sua vida, você ouve no programa Fim de Tarde na Rádio Nova. Apresentação do comunicador Luiz Augusto. Fim de Tarde na Rádio Nova. Senhoras e senhores ouvintes, muito boa tarde. É com a mesma alegria de sempre que estou chegando para apresentar, até às 18 horas, apenas em voz, mais uma edição super especial do programa Fim de Tarde na Rádio Nova. Um programa que foi criado, elaborado com o objetivo de trazer os sucessos do passado de presente para você, porque música boa não envelhece nunca e para cada momento da vida há uma trilha sonora. E neste programa você terá a oportunidade de ouvir aquela que faz parte da trilha sonora da sua vida. É só você permanecer sintonizado ou sintonizada na faixa 1420 da sua, da minha, da nossa Rádio Nova. Ok, gente? A direção geral é de Dona Maria Fernanda Barros de Santos. Na mesa de som, quem está modulando os teclados do Fortão e do Fraquinho é a minha amiga certa das horas incertas, a Lê Roberta. Eu não posso deixar de agradecer aos empresários que anunciam as suas empresas neste programa, dando provas de que confiam no nosso trabalho e em tudo que a gente faz. A todos, o meu muitíssimo obrigado e os mais sinceros desejos de que todos tenham uma boa tarde. E a produção, a apresentação, os comentários sobre músicas com total responsabilidade, nos microfones, na voz, na animação, na apresentação, sou eu, o seu amigão de todas as tardes, Luiz Augusto, que saúda a todos com um cordial boa tarde e deseja também a todos uma boa viagem musical, ok, gente? A partir de agora, eu convido você, meu amigo, minha amiga ouvinte, a se desligar do presente, esquecer os problemas atuais e virem comigo fazer uma viagem gostosa através das canções do passado, porque neste programa você terá essa oportunidade. Quantos momentos felizes você viveu ao lado daquele ou daquela que você ama ou que você amou um dia e embalados por uma música nacional, internacional ou até brega, não é, gente? E este programa foi feito com esse objetivo, tá bom? Então, até às 18 horas nós estaremos aqui, a Lê Roberta na mesa de som, eu na comunicação, e juntos procuraremos, pelo menos procuraremos, dar o máximo de nós para que o programa se sobressaia de qualidade e que possa causar a você ótimos entretenimentos e que você possa ter uma boa viagem musical, tá bom? Então vamos dar início à parte musical do programa desta tarde com o primeiro bloco. ouviremos o Caetano Veloso, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Ouviremos também o grupo Queen, idealizado pelo saudoso Fred Mercury, Love My Life. E ouviremos também o Seu Jorge e a Ana Carolina, É Isso Aí. Na minha opinião, uma das músicas mais bonitas, talvez a mais bonita do Seu Jorge, sabe? Em parceria com a Ana Carolina. Tá bom, gente? Tá aqui para vocês o primeiro bloco. Boa tarde. Dog Boy, com pet shop e acessórios para o seu animalzinho de estimação. Agora também com serviço de banho e tosa e táxi dog com entrega a domicílio. Dog Boy, Avenida José Horácio Melão, 91, fone 3842-2169. Imobiliária Stampone e Caxangá. Especializada em administração e locação de imóveis em um ambiente familiar, sempre prezando pela satisfação dos seus clientes. Situada à Rua Coronel Rodrigues Simões, número 91, fone 3841-7080. Multiplá, para quem exige qualidade. Multiplá, Multiplá. Elétrica e ferragem, Multiplá, edificando seus sonhos, iluminando seu dia a dia. Multiplá, você conhece e confia. Credibilidade, completa estrutura. Multiplá, tem tudo que você procura. Multiplá. Faça suas apostas nas lotéricas Central e Avenida. Você vai armando a sua sorte. Clientes da Caixa Federal podem fazer seus saques e seus depósitos. Acredite na sua sorte. Lembre-se, todo mundo tem uma estrela e a sua poderá brilhar. Pague suas contas, faça suas apostas e seus saques nas lotéricas Central e Avenida. Rua Batista Martins, 321, onde funcionava a antiga Farmácia Brasil, e Avenida José Horácio Melão, 469. Quer presentear sua mãe, namorada, amiga ou aquela pessoa super especial? Então visite o Orquidário Bambus em São Manuel. Lá você encontra lindas orquídeas floridas que varia de R$ 25 a R$ 30. O Orquidário Bambus está situado 400 metros na Rua Francisco Mazon, Coab 2. Fones 997-16-6788 e 991-17-3247. Falar com Manuel Carlos Stampone e Flávia Borges. Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Zebuzão Supermercados. A família Munhoz atende a sua família com muito carinho. Por isso, não cobra taxa de entrega. São dois endereços para melhor atender os amigos e os clientes. Em São Manuel, fica na Coab, na esquina das avenidas São Paulo e São Manuel. E em Pratânia, na Rua Otacílio Nogueira, número 577. Disque entregas 3841-2042. Zebuzão Supermercados, a certeza de pagar menos. Que legal, né, gente? Nós ouvimos neste primeiro bloco ouvimos o Seu Jorge e a Ana Carolina cantaram É Isso Aí. Gosto dessa frase, hein? Um vendedor de flores a ensinar seus filhos a escolher seus amores. Tá certo. Começa bem, né? Muito bem. Aí ouvimos também o grupo Queen, Love My Life. E ouvimos também o Caetano Veloso, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. O Caetano Veloso que gravou essa música no estilo mais MPB, né? Porque, na realidade, quem gravou essa música foi o Fernando Mendes, né? Originalmente, ela é do Fernando Mendes. E, com certeza, Caetano, né, decidiu gravar, conseguiu direitos autorais para isso e regravou, né? Ficou bonito com ele também. Mas, para vocês saberem, vocês que estão me ouvindo, original é do Fernando Mendes, tá bom, gente? Muito bem, vamos dar sequência com o segundo bloco desta tarde. E neste segundo bloco, ouviremos o Ricardo Braga. Nossa, ele que tem a voz semelhante ao rei Roberto Carlos, né? Aleluia, aleluia. Aí ouviremos também, esse bloco aqui tá, ó, o Rony Von, A Banda da Ilusão, e o Ângelo Máximo, Vem Dançar Comigo. Aliás, essa música do Ângelo Máximo, Vem Dançar Comigo, ela tem assim teve pessoas que... Ela não é uma música brasileira, para começar. Foi feita uma versão. Mas tem gente que conhece essa música como Barril de Chope. É verdade. E tem gente que conhece essa música como Vem Dançar Comigo. O título correto é Vem Dançar Comigo. Tá bom? Ah, tá aqui para vocês então, gente. O segundo bloco chegando no pedaço, hein? Dog Boy, com pet shop e acessórios para o seu animalzinho de estimação. Agora também com serviço de banho e tosa e táxi dog com entrega a domicílio. Dog Boy, Avenida José Horácio Melão, 91, fone 3842-2169. Imobiliária Stampone e Caxangá, especializada em administração e locação de imóveis em um ambiente familiar, sempre prezando pela satisfação dos seus clientes. Situada à Rua Coronel Rodrigues Simões, número 91, fone 3841-7080. Faça suas apostas nas lotéricas Central e Avenida. Você vai armando a sua sorte. Clientes da Caixa Federal podem fazer seus saques e seus depósitos. Acredite na sua sorte. Lembre-se, todo mundo tem uma estrela e a sua poderá brilhar. Pague suas contas, faça suas apostas e seus saques nas lotéricas Central e Avenida. Rua Batista Martins, 321, onde funcionava a antiga Farmácia Brasil, e Avenida José Horácio Melão, 469. Qualidade Multiplar, Multiplar, elétrica e ferragem. Multiplar, edificando seus sonhos, iluminando seu dia a dia. Multiplar, você conhece e confia. Credibilidade, completa estrutura. Multiplar, tem tudo que você procura. Multiplar. Quer presentear sua mãe, namorada, amiga ou aquela pessoa super especial? Então visite o Orquidário Bambus em São Manuel. Lá você encontra lindas orquídeas floridas que varia de R$25 a R$30. O Orquidário Bambus está situado 400 metros na rua Francisco Mazon, Coab 2. Fones 997-16-6788 e 991-17-3247. Falar com Manuel Carlos Stamponi e Flávia Borges. Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de R$10 mil. Varilux em dobro, com sorteio de R$100 mil em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Zebuzão Supermercados. A família Munhoz atende a sua família com muito carinho. Por isso, não cobra taxa de entrega. São dois endereços para melhor atender os amigos e os clientes. Em São Manuel, fica na Coab, na esquina das avenidas São Paulo e São Manuel. E em Pratânia, na rua Otacílio Nogueira, número 577. Disque entregas 3841-2042. Zebuzão Supermercados, a certeza de pagar menos. E nós ouvimos neste segundo bloco uma música, como eu disse ao anunciá-la, que ela é conhecida por dois títulos, né? Pelo original e por um que o povo inventou, né? É uma música de origem alemã, verdade. Ela é uma música de origem alemã e foi feita a versão ao português. E quem cantou foi o Ângelo Máximo. Vem Dançar Comigo ou Barril de Chope, como muita gente conhece essa música, tá certo? Aí ouvimos também o Rony Von, que foi considerado o príncipe da Jovem Guarda, e ele cantou A Banda da Ilusão. E o Ricardo Braga cantou uma música de conotação de mensagem, né? Aleluia, aleluia, tá bom, gente? Aleluia, pela terceira vez, tá certo? E agora vamos dar sequência com o terceiro bloco desta tarde. Ah, eu gosto muito dessa música e muita gente gosta também. Retrata até uma história, né? O Paulinho Nogueira, saudosa memória, mestre Paulinho Nogueira, mestre porque ele era, já disse isso em várias oportunidades, ele era professor de violão, tanto que existiu, hoje não sei se existe ainda, se tem, mas eu acredito que agora não tem mais bancas de jornais, pelo menos nas pequenas cidades, né? Mas nas grandes acredito que ainda tem, nas bancas de jornais, o método para violão Paulinho Nogueira. Quanta gente aprendeu a tocar violão com esse método, certo? E ele vai cantar Menina. Aí ouviremos também... Os Secos e Molhados, idealizado pelo Ney Mato Grosso, Flores Astrais. E a terceira deste bloco, ouviremos o Roupa Nova, Sapato Velho. Tá aqui pra vocês. Dog Boy, com pet shop e acessórios para o seu animalzinho de estimação. Agora também com serviço de banho e tosa e táxi dog com entrega a domicílio. Dog Boy, Avenida José Horácio Milão, 91, fone 3842-2169.

Imobiliária Stamponi e Caxangá. Especializada em administração e locação de imóveis em um ambiente familiar, sempre prezando pela satisfação dos seus clientes. Situada à Rua Coronel Rodrigues Simões, número 91, fone 3841-7080. Muito bem, gente, muito bem. Nós ouvimos neste quarto bloco a Gal Costa. Aí ouvimos também o Léo Jaime, A Vida Não Presta. E o Rei Roberto Carlos cantou Folhas de Outono. É. Olha, eu gosto dessa frase aqui. Mas ainda nela eu penso com muito carinho. É... As folhas vão caindo e eu choro baixinho. Mas tenho a esperança que um dia ela vai voltar. Sabe por quê? Porque as folhas, quando caem, nascem outras no lugar. Tá certo. Bom, nada tendo mais a dizer, vamos dar sequência com o quinto bloco desta tarde. Ah! Essa daqui, vamos relembrar a época da disco, mas é, ela é brasileira. Ah, o Brasil aderiu e muito à era disco, né? A Lady Zu irá cantar A Noite Vai Chegar. Claro que vai, estamos no final da tarde. É, com certeza que a noite vai chegar. E o meu pensamento, ó, está tão longe. Tá bom, gente? Aí o José Luiz irá cantar Hoje à Noite. Que coisa! Outra da disco, né? E As Frenéticas irá cantar O Preto que Satisfaz. Quando ela diz O Preto que Satisfaz, é do Feijão Preto. Que eu já disse isso em outras oportunidades. No Rio de Janeiro se consome muito feijão preto, né? Então, ela fez essa música para a novela Feijão Maravilha, é verdade. Tá na trilha sonora nacional da novela Feijão Maravilha, tá bom? Então, O Preto que Satisfaz. Tá aqui pra vocês este bloco chegando no pedaço, hein?